Antes de seguirmos adiante, gostaria de entender melhor a sua situação. Você poderia me contar um pouco sobre quais problemas específicos você tem enfrentado em seu relacionamento?